Olá, ouvintes! Estou cá eu de novo, sou eu, o Leandro Amador, que vai estar aqui durante esta hora para levar até si boa música portuguesa e grandes recordações que se fez aqui neste país. Então vamos começar por recordar António Mourão, creio amigo. Depois vamos ficar com a voz da Aida Batista com a música da despedida e, para terminar a sequência musical, vamos ficar com a velha casinha. Não é o Chute e Pontapés que vamos escutar, não estejam já a pensar que é esse o agrupamento que vai tocar nesta sequência musical, mas sim a Milu que vai interpretar a minha velha casinha. Então são estas três vozes que nós temos agora para lhe ofertar, e então vamos recordar António Mourão, Aida Batista e a Milu. Espero que goste, espero contar consigo aí a fazer-me companhia durante esta hora, durante 60 minutos aqui de boa música portuguesa. Baú das Recordações. A vida é destino aberto, uma longura tamanha, percorrer o deserto, de abrigo na montanha, só fica pelo caminho, pelo caminho temeu, só para voarmos do ninho, as asas que Deus nos deu. Creio, amigo, que o silêncio é morte. Creio, amigo, que a vontade é lei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Vem daí, anda comigo, não sei bem aonde vou. Se há coisas que te não digo, que ninguém me ensinou. Vem comigo à descoberta, a vida é porta cerrada, minha mão estende-se aberta, sempre que tomes na estrada. Creio, amigo, que o silêncio é morte. Creio, amigo, que a vontade é lei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que o silêncio é morte. Creio, amigo, que a vontade é lei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Creio, amigo, que daria a sorte e no sonho nada encontrei. Para longe, meu amor, deixas de estar a meu lado. Partes com o ar sonhador, sabes lá o que é temor, és português e soldado. Mas se eu fico só rezando, podes ter uma certeza. Não importa estar chorando, estou com firmeza pensando que também sou portuguesa. Adeus, uma palavra tão simples que tanto custa dizer. Adeus, e eu fico nesta ansiedade, neste mundo de saudade, sofrendo por te não ver. E ao dizer adeus eu penso que as lágrimas deste meu lenço, feitas de pele, são iguais, água do mar imenso que me leva ao meu amor. Voltarás, eu bem o sei, sempre assim tenho pensado. Pelo muito que sonhei, pelo muito que rezei, hás de voltar para meu lado.

cansada, perdi os teus beijos e dei os meus beijos. Não sei a quem, nunca pensei em voltar para trás. Não me esperes, digo de mim para muita vez. Tanto faz, vestidos de esperança, bem vi os teus olhos. Fechei os olhos, nem disse adeus. Rebelde, lutei com teus beijos, ganhei os teus beijos, guardei-os bem. Cansada, perdi os teus beijos e dei os meus beijos. Não sei a quem, nunca pensei em voltar para trás. Não me esperes, digo de mim para mim talvez. Tanto faz, vestidos de esperança, bem vi os teus olhos. Fechei os olhos, nem disse adeus. Parti já é. Vocês sabem lá ter saudades de alguém que está perto. É mais, é pior do que a sede que dá no deserto. É chama que a vida tem sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Como é triste viver sem esperança e ter coração, coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de vocês sabem lá. Triste viver sem esperança e ter coração, coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de mel. Você o lugar, do fadista. Terminou a música das recordações, daquelas velhas relíquias que eu pretendo levar até si e fazê-lo recordar de alguns sucessos que há muito, muito tempo já se fez. E agora então vamos todos juntos ao fado. E vamos começar por ouvir a Celeste Rodrigues, a Teia dos Enganos. Depois vamos ficar com a voz do Fernando Maurício, Beijo que não se deu. E para terminar esta sequência de três bons fados, vamos ficar com a voz da Teresa Tarouca, Violeta Mulher. É assim que nós, juntamente, vamos todos ao fado e vamos ouvir o trinar destas magníficas guitarras. Pode ficar a lembrar aquele beijo que não se chegou a dar, a lembrar aquele beijo que não se chegou a dar. Quando um beijo é prometido, fica-nos sempre o ensejo de haver em nós sentido tanta ternura e desejo, de haver em nós sentido tanta ternura em desejo. E aquele que a nossa boca em promessa quis pagar, às vezes por coisa pouca nos lábios pode ficar, às vezes por coisa pouca nos lábios pode ficar. Se é de sincera amizade e nunca um simples gracejo, sentimos sempre vontade a lembrar aquele beijo, sentimos sempre vontade a lembrar aquele beijo. No nosso amor sempre dele há beijos para recordar, mas nunca se esquece aquele que não se chegou a dar. Mas nunca se esquece aquele que não se chegou a dar. Agora mais duas vozes, duas senhoras do fado. Vamos ficar com a Fernanda Maria, com a música Meu Bairro Alto, e depois com a voz da Maria Armanda, Poema para Lisboa. E é assim que nós vamos acabar esta visita ao fado, e depois voltaremos com muito mais ritmo, aquela música mais da nossa atualidade, a música que ainda tem poucos anos de existência, a música ainda recente e alguma mesmo acabadinha de nascer. Então vamos ao fado. Naquela rua estreita, sem asfalto, não sei bem quantos anos já lá vão. Ali no coração do bairro alto, alguém fez de madeira um coração. E então o pobre coração em sobressalto só anda a soluçar de mão em mão. Meu bairro alto, das mais novas tradições, das fadistas mais bizarras, dos boémios do passado. Meu bairro alto, que entristece os corações quando choram as guitarras na voz doente do fado. Fado que é cantado e é falado, que tem uma guitarra para chorar, que traz na voz um choro tão magoado, a voz de uma saudade a soluçar. O fado é sempre o mesmo, é sempre o fado, que põe as almas tristes a sonhar. Meu bairro alto, das mais nobres tradições, das fadistas mais bizarras, dos boêmios do passado. Meu bairro alto, que entristece os corações quando choram as guitarras, na voz do lento fado. Meu bairro alto, que entristece os corações quando choram as guitarras, programa Portugal Musical. Musical. E chegamos então à música da atualidade. Para começar então, vamos começar por ouvir a Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria, e esta música que ela vai interpretar para todos nós. Depois então vamos ficar com o Anjo da Guarda, de Mónica Sintra, e para terminar a sequência musical Pulaí, do Rui Fontelas. E é assim que nós vamos estar nos próximos minutos com estas três magníficas vozes: Maria do Sameiro, Mónica Sintra e Rui Fontelas. Espero que esteja a gostar desta música que eu preparei para você. Por isso, já sabes, estou disposto a receber um e-mail da sua parte com uma sugestão, uma crítica ou mesmo um apelo. Poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. É este o endereço na qual poderá mandar um e-mail com uma sugestão, uma crítica ou um apelo para que possamos melhorar o programa, para que você possa intervir e que o programa fique mais ao seu gosto. De noite e dia.

até 2 a 8 dias de vocês todos, mas conto que vocês 2 a 8 dias estão aqui todos juntinhos para mais um Portugal Musical. Então, até lá, façam o favor de ser felizes e um bem-aja e uma boa semana de trabalho. Conto consigo 2 a 8 dias, aqui mesmo, neste cantinho da web.